Do mar vem a brisa que me fala do seu nome, do céu vem a luz que me recorda o seu olhar. De você vem a saudade que aos pouquinhos me consome. Quando em meu barco me ponho a navegar, remo buscando o porto da ilusão, remo de leme eu faço o coração. Em tudo há uma saudade, no mar, na terra, onde for, e a nostalgia que me invade vem me falar do nosso amor. Remo buscando o porto da ilusão, eu faço o coração. Em tudo há uma saudade, no mar, na terra, onde for, e a nostalgia que me invade vem me falar do nosso amor.